sinta a pressão do som. É Paredão Flex Prime, o som automotivo que toca tudo. Joga a mão pra cima, começou a pressão. Joga a mão pra cima, começou a pressão. Começou a pressão, começou aqui. A pressão, começou aqui. A pressão, começou a pressão. Opa! Prime em ação. Ei! Ei! Flex Prime. Prime. Prime. Em ação. É o Paredão. Flex Prime em ação. É o Paredão. Flex Prime em ação. Ela tá no modo hard, mas eu não tô. Pra cima! Tô me divertindo no Paredão Flex Prime. Tô com os meus parceiros. Mas essa bandida aqui só tem maloqueiro. Ai, droga. O Luciano Flex tá no comando. Tá no comando. Tá no comando. No Paredão Flex eu tô endoidando. Tô endoidando, tô endoidando. Vai ajustando tudo aqui, tá bom, gente? Tá no comando, tá no comando. Ajustando o Dini pra fazer o nosso show, o nosso espetáculo. Eu tô endoidando. Pela primeira vez chegando junto. Tô endoidando, tô endoidando. É o fazendo o nosso lançamento aqui. Paredão. Flex Prime em ação. É o Paredão. Flex Prime em ação. É o Paredão. É o Paredão. Flex Prime em ação. MCG3 na voz. Junior Santorini na produção. Santorini. Joga a mão pra cima, começou a pressão. Joga a mão pra cima, começou a pressão. Começou a pressão, começou. Vá se ligando, Xena! Começou a pressão. É o Paredão. Flex Prime em ação. É o Paredão. Flex Prime em ação. É o Paredão. Flex Prime em ação. É o Paredão. Flex Prime em ação. É o Paredão. Bora girando, girando, girando. Começando na pressão desse jeito. Pega, pega, pega. E a gente já manda também o sub e abraço, amor. Toda essa equipe juntinho com a gente, misturado. Chegando de pouquinho em pouquinho com o lançamento do nosso Paredão Flex Prime. Obrigado, cada um de vocês. Pode vir. Obrigado, DJ Eduardo Franco, também pela grande participação. Valeu, meu garoto. Abraçar com muito carinho também, tá bom? E aí, galera, chegando junto com a gente, já com a gente. Pouquinho a pouquinho vão chegando, vai ficando bonito, vai ficando legal! Laia, fecha os olhos e sinta. Pega, pega. Ficou na onda. Laia, laia, laia, é su, é su, os olhos. Buki, buki. Joel incomparável. Casal top aqui da casa do João Bagaceiro, tá bom? Chegando desde cedo com a gente, obrigado vocês! Já tá aqui! Opa, opa, opa, opa, opa! Marcelo Show! Já tá aqui! galera, tamo gente. Você da externa pode chegar junto com a gente. O nosso lançamento começando agora. Eduardo Manfra dando participação especial pra gente, bom. O nosso DJ já dando pontapé inicial. E agora o paredão chega pra completar. Marcelo Show! DJ Marcelo Show! Aí, DJ Marcelo! Tu é o incomparável! E de pouquinho em pouquinho a gente vai! A gente vai mandando um abraço pra nossas equipes, tá bom? A rapaziada chegar junto com a gente, você da externa! Você aí, ó, só tá faltando você! Vem de embora, vem! Obrigado pela minha participação, tá bom? Dando pontapé inicial na salinha da festa. Valeu mesmo! Ligando, eu tô começando essa parada aqui, tá bom, gente? Mas se ligando, muita coisa boa pra acontecer, pra rolar. Vamos tocar tudo! Tô vendo aí? Júnior Santorini. Opa! Aqui tá chovendo e remangalejando. Chovendo e remangalejando. Aqui tá chovendo e remangalejando. Chovendo e remangalejando. Aqui tá chovendo e remangalejando. Chovendo e remangalejando. Aqui tá chovendo e remangalejando. Chovendo e remangalejando. Aqui tá chovendo. Mais pólvora! Choveu e já apagou. Tu é o incomparável. Tá virando desse jeito, desse jeito, desse jeito. Bora pra cima, meu paredão! Será que eu tô xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí? Espera aí. Espera aí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que, é que eu tô fazendo aqui. Espera aí, vou desligar. E aí? Júnior Santorini. O nome dela é Jennifer. Eu me ela no Tinder. E não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Mas ela faz... Já tá tudo confirmado, bem próximo sábado. Estaremos aí em São Isabel, tá bom? A casa de show pra Doc, grande festa de aniversário da Aninha. Vamos tá por lá, pode vir! Chicane, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas espera aí, mas espera aí. Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que, é que eu tô fazendo aqui. Mas espera aí, vou desligar. Júnior Santorini. Opa! O nosso lançamento, tá bom? Tudo novo. O nosso paredão Flash Prime. Chegando juntinho pela primeira vez aqui em Marituba. De Mosqueiro para o Pará. Sabe o calado. Meu amor, venha pra cá. Deixa de bombagem. Aqui. E a gente já botou pra frente o nosso paredão. Tudo chegando junto. E o outro também, safado. Joel Incomparável. Dale, DJ Joel Incomparável. Oi, tô escrevendo só pra te dizer que sinto falta de você debaixo do meu cobertor. Nossa portaria 0800 pra você curtir o nosso som Prime Flex Prime de Mosqueiro. Chega juntinho com o Joel, Renatinho e Marcelo Show. Só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço. O quê? Só mais uma chance, só mais uma chance. Valeu, Joel! Toda a equipe junto, misturado, já chegando vocês, obrigado vocês, tá bom? Já tá todo mundo aqui com a gente, curtindo só na área! Você apareceu, né? Não me preparei. primeira parte do nosso show, só a primeira parte do nosso espetáculo. Já, já tem Renatinho, muita onda, muito show. Pode crer. Coisa boa, pode crer. Tem alguém do Leão aí? Tem alguém do Paisandu aí? Linda forma que você sorri, és tão perfeito. Eu sou tão fria e você me diz: amor, inverno. Eu tenho medo de não ser aquilo que você sonhou. É o nosso paredão chegando. Juninho, chega o Juninho com a gente, tá bom? E a nossa festa só começando, a nossa noitada. E a galera chegando junto assim, ó. Morde, morde, morde. Terremoto, crocodilo tá chegando. Olha a dentada, olha animal, olha o porco. Toro de pista, crocodilo tá morto. Olha a pressão, olha a dentada. Dentada violenta, ui, aguenta. Dentada violenta, ui, aguenta. Dentada violenta, ui, aguenta. Dentada violenta, ui. E tem o gordo pra trás e o Dinho pressão. E o DJ Marlon Beat no escurinho é sensação. Então coloca na minha mesa o uísque Xandão. Vai joga pra cima esse som. Crocodilo. Júnior Safo é o incomparável. Dale DJ Joel. Show novo, você assiste Juntinho misturado com a gente, obrigado vocês, tá bom? E assiste tem moral aqui na bagaceira, tá Juntinho, Joel! Mosqueiro, tá bom? Eu não quero. Nossa, grisíssima ilha de Mosqueiro, direto aqui pro Miguel Gabriel, fazendo um som, show, seu espetáculo, mostrando a sua nova estrutura. Uma é o comecinho aqui, ó. Os motoqueiros é nossa vez. Menina, me siga na poderosa Superbis, com DJ Paulo. Paulo, Calado, Paulo Henrique e Ricardo Mendes. continuação do nosso lançamento, tá bom? Acontece próximo sábado, dia 15, aí em Santa Isabel, vamos estar por lá, na casa de show Bradrock, tá bom? Lançamento do nosso Paredão Flex Prime! É o incomparável. Você quer que eu diga o que? Só posso dizer, segue sua vida. Sinta o som envolver você. Agora, agora, o som que toca tudo. Agora, sinta a pressão do som. Vem meu paredão, Flex Prime. Me desatrevidas, milagros, cabanas, absolutos, xalá. Tá chegando pela primeira vez em Marituba! Atrevidos e atrevidas ao som do Tuxão, a DJ Sanderson e Mauri. Com carinho, tá bom? A presença de cada um de vocês já marcando presença nessa linda festa aqui da casa de show Bagaceira. E a gente só tem que agradecer, tá bom? Vamos em nosso paredão de pouquinho a pouquinho. Vai tocando assim, ó! Incomparável. Mais pólvora. E a produção meu parceiro, o patrão, proprietário do Paredão Flex Prime, Luciano Flex, ele e o Renatinho também de Mosqueiro. Todo mundo aqui. Entra, entra assim, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado. Entra assim. Joel incomparável. É nesse vai e vem. Entra, entra assim, sai molhado. Entra assim. Ela senta, se acaba, vai descendo até o chão. Ela senta, se acaba, vai descendo até o chão. Fica buca, buca, dum, fica buca, buca, dum. Vai começar, vai descendo até o chão. Fica de quatro, fica de quatro. Vai descendo, até começar, vai começar. Agora, o som que toca tudo. Vai bola, rebola, rebola, rebola. Tempa, fica com as barras. E é desse jeito! Quem

a gente só tem que agradecer o meu parceiro Eduardo, o meu DJ Eduardo Manfra também, pela grande participação. Obrigado você. Vamos botar bem aí o céu nessa grande festa aqui com a gente, tá bom? Seja bem-vindo. Tá todo mundo aqui! Não entendi, te amei, não quis aceitar. Você nem ao menos tem. DJ Marcelo Show! Consertaram que feliz. Sofri e senti essa dor. Mas não vou chorar. Lutei por nós dois. Não vou desistir. Você é meu. Você é meu. E o quê? Confirmado, amor! Dia 15 de Santa Isabel! Aniversário da Aninha, vamos estar por lá! Continuação do nosso lançamento! Santa Isabel! Joel Incomparável! Os quatro cantos do Pará, tá bom? E a gente só tem que agradecer primeiramente a Deus e também ao Luciano e Flamília Flex, que tá realizando o sonho, tá bom? Eduardo Manfra, obrigado você pelo convite também. Marcelo Show, Joel, Renatinho Mosqueiro, tá todo mundo aqui, ó! Olá, família, seja bem-vindo. O meu parceiro Wilson também. Um abraço você, meu garoto. Você é a primeira dama, já tá aqui. Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar, não importa. Joel Incomparável. Foi culpa do amor. DJ Marcelo Show. Me encontrei com você aqui. Me apaixonei mais uma vez por ti. E agora não tem como fugir. You said, incomparável. Dale, DJ Joel! Amigo, te pergunto como tem passado. É que me falaram que estava sofrendo, chorando pelos cantos de escolher no rosto. Aí como um louco, louco, louco, comentam que você não dorme mais direito, que tudo é por causa daquela sujeita, que só tem uma amiga que está do seu lado. Não chore mais, amigo, pois você é lindo. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que ferem, amores que matam. São amores, amores que ferem. Já tudo confirmado, vem o nosso paredão Flex Prime. Vai tá em Bragança, tamo junto. Vamos tá em Bragança, fazendo a grande festa em novembro. E uma turnê em Cametá, vamos tá por lá. É doido. Incomparável. Espetáculo DJ Joel incomparável, o DJ mais querido pelo povão paraense. Incomparável. Lembranças de um sonho um dia. Marcelo Show. E aí, DJ Marcelo Show? Vamos pra cima, meu DJ! DJ Marcelo Show. E aí, DJ Marcelo Show? DJ Marcelo Show. Agora o show é com o DJ Marcelo Show. Arrebenta, meu DJ! Vou fazer assim, ó! Bora fazer desse jeito, caqueado! Caqueado DJ. produzindo e mixando as melhores músicas. E essa é a nossa primeira noite, olha aqui, vai se ligando aí. Aqui, aqui. Vamos lá, Marcelo Show. Brasil. Frente a frente com o Paredão Flex Prime. Tá aqui, ó! Eu só quero amar, me dar um beijo. Quero te encontrar. Bora no bregaço, no bregaço, no bregaço! Te amo e te quero, amor com seus mistérios. Porque te amo, nem que eu te quero. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos teus olhos junto aos meus. Já tudo confirmado, bem próximo sábado. Vamos lá em Santos Isabel Tomó. Tá de jogo, Leandro, que vamos estar por lá. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar. Por quê? Prazer contigo. Deixa eu mandar também um zoom, um abraço, eu dou você assiste a querida casa de show bagaceira. E esse casal é top, tá aqui com a gente. O meu amor é você. Já já tem Renatinho de Mosqueiro também. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero os seus olhos junto aos meus. Eu só quero. E o quê? Junto eu quero estar na. Bora aí, eu sou. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer. Vai se ligando! Contigo. Pressão dos. Vem meu paredão, Flex Prime. Pra quem gosta da balão, a marca do brega. Opa! Tudo era belo, era lindo se você pensasse. Tudo era lindo, era belo se você voltasse. E você? Princesa, pense bem nas coisas que a gente viveu. Só deixou meninos também, desde cedo com a gente. Obrigado a vocês. Vai, tá aqui juntinho com a gente no Prime. Viajar e onde te encontrar. Vou amar, te buscar. O vento vai me levar. Vou voar, viajar e onde te encontrar. Vou amar, te buscar. Aqui no meu Gabriel, tá bom? Deixa eu mandar também um sub abraço a Bruna, curtindo o nosso Flex Prime aí pelo WhatsApp. Obrigado você, Bruna! Um abraço do Marcelo Show! Era lindo, era belo se você voltasse. Precisa apenas que tem mais coisas que a gente viveu. Só pensou uma carta e bela palavra pra Deus. E aí, Renatinho! Sabendo que eu sou você tira de dentro. E eu não brigaço, vai se ligando aí, ó. A menina da janela fica sempre a me olhar. Por quê? Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. DJ Marcelo Show. E aí, DJ Marcelo Show? É só dela, é só dela. Vem, meu paredão, Flex Prime. Fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor. Vou dar todinho pra ela, só pra ela, só pra ela, é só dela. Vai se ligando, tá ficando bacana, tá ficando legal. Só pra e ela, a gente vai tocando, é tudão. É só dela, é só dela. Um, dois, três, desse jeito. Agora você está frente a frente com o Paredão Flex. DJ Marcelo Show. Eu vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava jerecar. E o quê? Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. DJ Renatinho de Mosqueiro também aqui do meu ladinho. Obrigado você, meu jeito. Acima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem. Olá, manizão, vai começando aqui na bagaceira hoje! E a gente vai chegando, vai chegando! Somos começando! Bora girando! Meu bem, só eu e você. Esse entra e sai. E o quê? Esse entra e sai de amor. Mexe, remexe esse corpo quente. Nosso prazer é esse amor ardente. Esse entra e sai. Nosso entra e sai de amor. Mexe, remexe esse corpo quente. não acreditou em mim. E o que, Wilson? Eu sou em nós dois. Parceiro Wilson também, você é a primeira vez. Já tá na área. Não separe de mim esse amor sem fim. Que peço, entenda o erro, entenda o erro, entenda o erro em mim. Ô parceiro Adrielso na área, boa Adrielso. Hoje chegando já aqui na bagaceira, vamos lá, maninho. Só tá no comecinho da noitada. Daqui a pouquinho tem um desgraçado lá. E fiz sem você, a mão é tão ruim. Que peço, entenda, meu erro, entenda, meu erro, entenda, amor, enfim. Meu parceiro Vitor das Produções, só de boa. Olá, Vitor! Amor. Jamais vou te esquecer. E o quê? Amor, sou louco por você. Amor, a felicidade pode vir. Está em você sim, só em você amor. Você disse que é o fim e não acreditou em mim. Não pensou em nós dois, pelo menos em mim. Separe de mim esse amor sem fim. Que peço, entenda o erro, entenda o erro, entenda o erro em mim. Um, dois, três. Pra cima! Calma, pai. Toda minha equipe junto, misturado. Obrigado você, meu garoto. Bora, Wilson! A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. Come on, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Come on, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Come on, everybody. Você fica à vontade, se diverte pra valer. Acompanhado ou sozinho, você pode escolher. A diversão é garantida e vai até de manhã. Vem, você vem. Quer curtir tranquilo, vem pro caldeirão do Alan. Come on, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Come on, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão do Alan que a gente vai se E a baladeira, o popopô já vai zafar. É o nosso paredão Flex Prime. Aquele passe corre, toma teu moque e vamos logo se mandar. DJ Marcelo Show. E não esquece o paneiro de farinha, que é pra dar para a vizinha que vai lá nos acolher. O piquiá misturado com maniçoba, pra logo uma gororoba na viagem pra comer. Agita, ele é considerado. Ele é o mais querido do povão. É o DJ que tá no seu coração. DJ Alencar, ele bota pra quebrar. Ele vai no silêncio, faz a galera enlouquecer. Ele é do Guimarães, alguém... Bora girando desse jeito, Renatinho! Ela bateira, ela bateira. Ela bateira, ela bateira. Ela bateira, ela bateira. Ela bateira, ela bateira. Um dia conheci uma menina que era lavadeira e queria me lavar. De noite parecia até bonita, mas de dia Bora que vamos chegar mais de marcante. Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira, queria me lavar. Aí tu vem, vem. De noite parecia até bonita, mas de dia eu morria, dava medo até de olhar. Ei, lavadeira, ei, lavadeira, ei, lavadeira, ei, tá ficando bonito, tá ficando legal. Bora que é casa de show, bagaceira começando! O parceiro Wilson também, você é a primeira dama! Obrigado, você, Wilson! Esse é o DJ que o Brasil conhece, esse é o DJ considerado da galera. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho, bota a galera pra dançar! Bora, Renatinho, Renatinho! Esse é o DJ que o Brasil conhece, esse é o DJ considerado da galera. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho, bota a galera pra dançar! Tocando todas, DJzinho faz você se balançar. Detona seu sucesso, ele faz você dançar. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho! Tu dança, dança. Dança na casa de show bagaceira, vai. É muito fácil de encontrar. Dança em Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Se você quer sair e não tem pra onde ir, venha pro clube Ipanema, você vai se divertir. É o melhor clube que tem, você vai se dar bem. O som é de qualidade, da melhor qualidade. Da melhor qualidade. E aí, Estela, chega junto, chega junto, chega junto, chega junto. Vai tocar. Eu vi. É o todo poderoso. É o paredão, tá aqui. Toda minha esterra também chegando juntinho com a gente. Obrigado, vocês, tá bom? Quando ele toca, eu não fico parada. Meu corpo incendeia de calor. Agora eu viajo nessa nave. Aonde? Direto ao universo tecno. Família chegando juntinha nessa terra, já invadindo aqui na bagaceira. E o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, bora! Vai, já tá pegando desse jeito, desse jeito. Chama ela que ela vem. Um, dois, três. Opa! Começa, vai, vai! Quando meu nome desce, desce. Quando eu mandar você quitar, vem, vem, periquita, vem, vem, periquita, vem, periquita, vem, vem, periquita, vem, periquita, vem, vem, periquita. Faz desse jeito gostoso, mulher, vem, bombadão. Vem, periquita, vem, vem, periquita, vem, periquita. Aí tu chama, chama ela, chama que ela vem! Chama que ela vem! Chama, chama, chama, chama, chama! Tá começando o nosso show! Show! desse jeito. Ei, ei, som, oi! Joga mão. Beleza, gente! Joga mão. Vai! Alô, Mel! Família Pânico de Barcarena e Foco Negro. Beleza, Marcelo, show! Cuidado com os moleque, tá o perigo. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Família Pânico de Barcarena e Foco Negro roubando a... Eu não quero nem saber, vou tocar é tudo! Um, dois, três, desse jeito! Marcelo! E aí? Tudo de parceiro Marcelo, show já dando aquele show legal pra vocês. Daqui a pouquinho muita pressão pra vocês, tá bom? Pode chegar juntinho que a casa de show Bagaceiro em Marituba tá ficando pequenininho, garoto! Mas se eu gosto é de ver a galera cantar junto com o paredão Flex, é assim, ó. Pra quem gosta, meu parceiro Wilson Sarabani, você é a primeira dama. Opa, já tem Renatinho. Está difícil de entender. E o quê? Já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. Te disse que és minha paixão e ganhei só uma ilusão. E aí? E um tremendo está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar. Quem sabe vai cantar? Vou tirar o pé. E o quê? Essa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Olha o sininho! Olha o gigado! Olha o gigado! Na pressão do nosso paredão chegando assim, Marituba. Hoje, casa de show bagaceira. Lembrando que dia 15, amor, próximo sábado, lá na casa do show pra Doc Mix em Santa Isabel. Você é o nosso convidado, pode participar junto com a gente. Dessa grande festa maravilhosa que vai rolar pro lado, bom? Então chega juntinho, assim. Antes nada, agora é diferente. Tudo mudou. Tua mãe confiou. É tudo, Marcelo! Também, tantos na fila com grana e bens. Queria abraçar aqui meu grande parceiro Vitor das Produções. Ele é nosso grande parceiro Luciano. Alô, Luciano Flex. Sou teu amado, teu namorado, teu menino apaixonado. E você? Por isso, eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. E aí, pra quê? Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Ele é certinho pra casa. Nosso grande parceiro DJ Renatinho com a gente lá de Mosqueiro. Valeu, Renatinho, valeu. Já já tem Renatinho. Você é muito onda. Enquanto isso a gente vai tocando assim, ó. DJ Lohan que tá tocando. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei. Chama na vinha pra cá. Sei porquê. Vai, Renatinho! Mudou quando soube que show Flex do Pará chegou. Te estranho e não quer conversar. E dessa vez foi em casa de show bagaceiro em Marituba. Mas não justifica essa... Pra fazer muita onda do nosso paredão aqui. Diz como se eu tivesse outro alguém. As emoções só começando. Tô... Te puxa pra bagaceira. Se eu me focar em nós dois, você vai me perder. Alô, externa! Todo mundo tem um sábado. Me diz só qual foi o pecado. E aí? Amor.